Cara, SSD é outro mundo, cara. Negócio que. Eu acho que eu peguei o meu SSD tem uns. Ó, tem tempo, desde que eu comprei esse PC. Cara, acho que eu devo ter trocado meu SSD por uma casa na época que eu peguei ele. Porque faz uns 5 anos que eu peguei SSD. Ô, E, cara, cara, meu. não consigo mais usar HD Agora normal, cara. eu entendo por que você não tem dinheiro. Você teve É, tem um você não SSD jogou há os caras 5 anos. lá. O cara tá pagando o SSD até hoje, tipo, Tem um prestações. financiamento, cara. Fiz um financiamento lá na caixa lá pra pegar meu SSD. Meu SSD, minha vida. Muito bem, gamers malditos e habitantes do multiverso. Estamos de volta aqui com os catedráticos dos games. Mais uma vez eu estou aqui com o Maurício Ruiz. Oba, e aí? E o Eder Martins. Tamo junto, de novo. É nóis. Hoje a gente vai tratar aqui dos jogos que desgraçaram a nossa vida. E os jogos que têm uma dificuldade tão frustrante que desgraçou a nossa vida de alguma forma. Então a gente está aqui para falar um pouco das experiências que a gente teve com jogos difíceis e o que torna um jogo ser difícil ou não. Ou melhor, o que torna um jogo difícil ser bom. Porque o jogo ser difícil é fácil. Agora o foda é fazer um jogo que é difícil e é bom ao mesmo tempo. É, né? Tá certo. Não, porque a frustração é um negócio foda, né? No mundo dos games, né, cara? Assim, eu tenho um monte de jogo que, assim... Quem nunca, né, no Nintendinho, lá no Battletoads, ficou frustrado por nunca ter terminado o Battletoads? Quem nunca? É que ninguém nunca terminou esse jogo. É, então, era o que eu ia falar, assim, a frustração, eu desencanei, tipo. É, então, aí tem uma grande discussão, isso é uma discussão que tá aí no mundo dos games, tá sempre retornando, né, os círculos de conversa aí, as conversas de boteco entre os gamers, que é esses... Se os games antigos eram mais difíceis porque eles realmente eram impiedosos com o jogador, ou se eles eram mais difíceis porque a tecnologia da época não dava um suporte lá essas coisas pra gente ter um jogo com uma jogabilidade bacana e tal. Mas enfim, eu tô adiantando a discussão. É, quem quer começar aí trazendo dados técnicos ou... Aliás, abram o seu coração, comecem do jeito que vocês quiserem aí. Eu vou falar assim... Eu começo que eu fiz uma sacanagem. Eu tenho um grupo eu criei um grupo de desenvolvedores brasileiros que moram em Vancouver. Pessoas que trabalham com jogos e moram em Vancouver. Tem umas 70 pessoas. Deve ser o quê? Deve ser tipo uns 3 pessoas? Tem umas 70 pessoas lá. Oh, caralho, brasileiro é. Brasileiro é um vírus mesmo, né? Ele chega, ele se espalha. Foi outro, né? Pois é. Tem umas 70 pessoas lá. E é bem legal. E aí eu fui filha da puta e eu joguei essa... Eu falei, gente, eu vou participar de um podcast na sexta que vai tratar sobre jogos difíceis, tá. E vocês, meus amigos game designers e programadores, etc e tal, conta aí o que vocês... O que vocês acham que faz um jogo difícil? Cara, saiu uma confusão lá. Até hoje chegando mensagem. Tá. A coisa quase virou briga, porque... Tipo, porque amizades foram desfeitas, né, cara? É, porque casas na verdade... foram queimadas. Não existe mais o grupo, né? Acabou. É, o grupo acabou. Não, mas é porque... Até teve gente que veio falar comigo no particular, falar assim, ó, não vou nem entrar naquela discussão, mas eu quero dar opinião. Polêmica. É, pois é. E aí, na verdade, a história é a seguinte... Até dentro dos games designers e do pessoal, isso é algo muito discutível, assim. É. O pessoal tem uma dificuldade bem grande de definir o que torna um jogo difícil. E aí depois eu falo, eu vou trazer algumas das respostas interessantes que eles trouxeram, só pra gente pautar a discussão. Mas vai aí, Eder, fala um pouco do que você acha disso também. Não, eu acho que, assim, eu tô fazendo uma meta, é um meta-comentário esse, né, um comentário dos comentários, mas eu acho que a nossa discussão, ela vai se pautar em duas coisas mesmo. Ela vai se pautar nessa análise, vamos dizer assim, uma análise feita por, né, só o Maurício, que é profissional de jogos, mas essa análise feita com base em comentários de profissionais, né? E assim, as teorias que eu posso falar aqui, eu vou estar vomitando as teorias de outras pessoas, né? Sim. Consegui formar uma teoria. Sim, eu também. E as experiências que a gente teve com os games. Eu acho que a conversa não vai fugir disso. Eu não sei se tem mais alguma coisa além disso para ser discutida. Eu acho que vai nessa linha aí. É, não, vai nessa linha. Então, eu peguei aquele texto que o Maurício indicou no grupo do WhatsApp lá. Eu achei. O texto sintetizou muito bem o que eu tinha na cabeça. Apesar de eu não ser desenvolvedor, óbvio, também não sei falar tecnicamente as questões do que faz um jogo ser difícil ou não. Mas no sentido que o texto ele sintetizou bem quando o cara define o que é uma. Eu acho que ele usa o termo dificuldade artificial e dificuldade desenhada, vai. Exatamente. Cara, eu acho que a definição do cara achei perfeita, assim, porque eu tinha aquilo em mente, mas não exatamente com essas palavras, não tão bem estruturado, porque eu sou burro. Mas eu acho que o lance é esse, né, cara? Assim, o jogo, ele... Cara, eu gosto de jogo difícil, tanto que eu sou jogador de Dark Souls. Eu acho que pra mim um dos jogos geniais, que assim, já vamos colocar o pau na mesa logo, que a gente ia ter que chegar nesse momento. A gente ia ter que falar da série Souls, né? Então, já que a gente tinha que falar, vamos começar já com ela. Eu acho que é o melhor exemplo. E o cara pegou dois exemplos que, puta, não poderia ser melhor, cara. Que é o Dark Souls com uma dificuldade que ela é pensada naquele jeito. É um jogo pensado pra ser difícil. E os jogos que simplesmente colocam lá o nível. Lá, easy, normal, hard e, sei lá, Nightmare Mode lá. Que é um simples... Tipo, você aumentar ou diminuir parâmetros dentro do jogo, né? Sei lá, no normal você tem um parâmetro, aí no hard os caras só, tipo, diminuem o seu life ou não te dá munição. Tipo, e aí, tá ligado? É legal, é um negócio que é um desafio bacana, mas... Às vezes não faz muito sentido, né? É, não, a grande discussão aí desse texto que eu achei bem legal, já que a gente tá falando dele... É que o que ele fala é que quando você desenha a dificuldade dentro do sistema de jogo, que é o Sim. Dark Souls, por exemplo, ou tem outros jogos como o Braid, que a gente pode trazer também, quando a dificuldade está entranhada dentro do game design do jogo, ela se torna uma dificuldade mais divertida e mais natural. Ela é orgânica. Você se frustra menos, porque a grande história, por exemplo, que ele fala do Outlast lá, né? Que não, é um ele jogo fala que... do Dead Space. Dead Space, é. Que quando você aumenta a dificuldade, o que acontece é que os monstros ficam mais fortes, você fica mais fraco e você não tem mais munição. Alguma coisa assim. Exatamente isso. E aí, ele fala assim, pô, mas isso... E começa a acontecer, não é que o jogo se torna divertido, é que você começa a ficar com raiva do jogo. Não, cara, mas assim, eu acho que assim, a frustração num jogo difícil, ela até essa parte da frustração, ela tem que ser planejada. Que nem você falou, o Dark Souls ele é difícil, mas você falou alguma coisa do tipo, que deu a entender que ele não é frustrante. Ele é frustrante pra caralho. Assim, pra caralho. Só que a compensação é que assim, o jogo, ele não é injusto. É isso que eu quero dizer. É. Você tem que evoluir conjunto com o jogo. Não é aquele tipo de coisa que assim, tipo, meu, você vai ficar 200 vezes e você vai passar na cagada, ou você vai, sei lá, sabe? Você evolui de acordo com a dificuldade do jogo. Então, vamos dizer assim, cara, eu tô tão ruim de português, de vocabulário, que tá foda. Meu vocabulário tá tudo embora. Enfim, mas ele é... Fala em inglês, a gente tá doido. Não, é nem questão de inglês. Meu vocabulário, tanto em inglês como em português, tá uma merda. Ah, você chegou naquele ponto que você não sabe falar nenhuma outra... Nenhum nem outro. É foda. Ele não fez a transição pro inglês, mas ele esqueceu o português, aí fudeu tudo, né? Cagou tudo. Mas enfim, assim, o jogo ele tem uma estrutura que você, o jogo ele não, você não evolui o personagem. Claro que tem evoluções de personagem, você pega a arma mais forte, a armadura mais forte. Só que o core do jogo é você evoluir como jogador e não o personagem evoluir como, né, o personagem ali. Então, tanto que assim, o level no Dark Souls, na série Souls como um todo, né? Aquele primeiro inimigo que você enfrentar, mesmo se você estiver no level alto, se você vacilar, você vai morrer. Né? Então, ele é um jogo pra você jogar sempre esperto, sempre... Né? Você não pode relaxar. Só qual que é o grande lance? É o lance da recompensa, cara. Porque, assim, ele tem um sistema de recompensa, né? De, vamos dizer assim, de punição-recompensa. Mano, fenomenal, é genial, cara. Pra mim é genial. Que você, tipo, você vai, você se fode, você vai de novo, você se fode. Aí tem toda aquela discussão de decorar padrões de movimento dos inimigos, decorar, tipo, posição do cenário. Então você vai evoluindo como, sabe, como jogador mesmo. Ele não te... E assim, e é um troço tão bem feito, ao meu ver. Eu tô me enrolando todo pra falar, mas assim, é um troço tão bem feito que assim... Ele é um jogo difícil, mas ele não exige um jogador extremamente habilidoso. Ele só precisa de um jogador dedicado. Você sabe que você vai ter que jogar, você vai morrer pra caralho, você tem que ter paciência. Mas, cara, você não precisa ser um jogador daqueles caras que, tipo, termina o Mega Man 1 com o olho vendado em speedrun em 5 minutos. Manja. Não é assim. Vou pegar um exemplo, o Street Fighter, porque os outros jogos de luta são razoavelmente fáceis. Não, peraí, tem Guilty Gear aí, né? É que Guilty Gear eu não sei o que é, não sei classificar Guilty Gear, porque o normal do Guilty Gear eu não entendo, imagine o difícil. Eita, isso que eu ia falar. Assim, vamos colocar então, para jogos para seres humanos, né? É. Não, Guilty Gear é para coreano, é para oriental, não foi feito para ocidental. Mas é que, assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Por exemplo, Street Fighter, se você for jogar, pegar uma Street Fighter antiga, que as novas eu nem sei, acho que nem tem dificuldade. Mas a Super Street Fighter 2 Turbo, que é a primeira aparição do Akuma lá. I am Akuma! 1900 e pouco, 1997, não sei. Quando você começa a jogar a Street Fighter 2 Turbo, o primeiro personagem, vamos pegar o Blanca. O Blanca, ele tem uma jogada, né? Ele chega perto, ele começa a te morder. Não sei se vocês lembram, vocês já viram o Blanca mordendo pra expulsar alguém. No level normal, ele dá umas mordidinhas e te solta. No level difícil, no expert, no último, se ele começar a te morder, vai o sangue inteiro. Se você não ficar chacoalhando o controle que ele é retardado, você morre. Não, chacoalhar, só se você desligar. E vai o sangue inteiro. Entendeu? Ele começa e vai até te matar. Então, mas isso é o... Mas isso é quando você passa a achar que o jogo ele é injusto. Não, então, aí é nesse ponto que eu quero chegar, que é o quê? Eu acho que a relação do jogador com o jogo que constrói essa frustração no seguinte: por que que a jogada do Blanca passa a ser uma violação das regras? Porque você tem a referência do normal, você tem a referência que no normal ele não faz isso, o normal é ele dar 3 mordidas e acabou. Qual que é o mérito que eu acho que é do Dark Souls? Você não tem um parâmetro de comparação e os caras fazem assim: eu não posso criar um negócio que seja impossível do cara passar. Vai ser muito difícil, mas é só aquilo. Então, assim, você entra num ambiente em que você sabe que é difícil, mas é o justo, né? Como o termo que o Horácio falou, é aquilo. Quando um jogo faz essa escala, né? Normal, hard, nightmare, você sabe o que é o honesto e você fala: eu vou aqui pro mais difícil. E eu vou pra onde o cara tá me roubando, tipo, entre aspas, né? Porque você aceitou aquilo. Então, eu acho que essa referência de mostrar como que é o mais fácil, que você acaba criando essa impressão de que o jogo tá te assaltando, né? E cara, só pra mim, vai ser difícil eu fugir agora da série Souls, mas assim, dentro disso que você tá falando, uma coisa que eu acho também genial na série Souls como um todo, tirando o Demon Souls, que eu vou chegar lá, como você falou, ele não tem escolha de nível de dificuldade, você começa o jogo e é aquilo, né? Você não tem um easy, normal ou hard. E ele já começa, vamos dizer assim, você já começa no hard o jogo. E o jogo, ele é, ao contrário do que seria o caminho normal, ele a primeira, o primeiro jogo que você faz, ele é o mais difícil. O primeiro save que você faz. Porque qual que é o caminho normal para os desenvolvedores, para os jogos tentarem aumentar a vida útil deles? Eles fazem um level normal, e aí você fecha aquele level normal, né, termina, e aí se você quer continuar no desafio, você quiser extrair um pouco mais de diversão daquele jogo, você inicia um outro save no modo hard, né? Vamos dizer que esse é o caminho natural, ou no mínimo o caminho normal. O Dark Souls é diferente, que assim, o primeiro save sempre é o mais difícil. O segundo e o terceiro e o quarto, por isso que eu acho que ele tem uma rejogabilidade muito alta. O segundo game mais, ele é mais pra exploração, que é aquilo, porra, agora eu tenho um pouco mais de segurança pra jogar. Então, pra mim, pelo menos, esse tipo de jogo, esse tipo de estrutura que o Dark Souls inaugurou, né, lá no Demon Souls, vamos dizer assim, ele é legal porque assim, você se fode pra caralho no primeiro jogo. E no segundo, no terceiro, se você, né, quiser expandir a experiência ali, ele é legal porque aí você já tá com a manha, você sabe, você já tá com as habilidades necessárias, você já decorou algumas coisas de cenário, e aí você tem a liberdade de andar mais naquele mundo. e mas descobrir essa, mais coisas. Mas essa é a questão, né? Você, a grande história é que você não demanda do jogador a habilidade do controle, né? Do apertar e blá, que, por exemplo, eu sempre me ferrei nesse tipo de jogo. Sim, por que eu sempre é... me ferrei com um jogo de luta ou com FPS? Porque eu não sou um cara habilidoso com controle. Nunca fui. Mas você exige do jogador que ele aprenda a jogar o jogo. E que isso que é o mais interessante. Quando um jogo ele é difícil, mas ele é difícil porque você tem que aprender. Ele é quase um puzzle. Ele é quase um jogo de puzzle, mas um jogo de puzzle de combate. Porque você tem que entender como utilizar as técnicas e os recursos disponíveis que você tem para combater seres que são muito maiores, muito mais fortes do que você. Então, se você só chegar no cacete, esquece. Sim. Tá e, fora. E assim, e o que você falou, eu acho bacana mesmo, que assim, você tem que aprender a jogar o jogo, né? Ele tem uma curva de aprendizado. Só que ao mesmo tempo, é um negócio. Eu gosto quando a coisa funciona assim. Eu acho que quando um jogo é bem feito, nem de questão de dificuldade, ele deveria funcionar assim. Ele não é simplesmente uma tentativa e erro, né? Porque a gente tem, principalmente, jogos antigos, 8-bits, 16-bits, eles tinham muito esse lance da tentativa e erro, né? Então você decorava onde é que estava aquele desafio mais difícil no cenário, e aí você morria ali, aí você voltava, e aí você sabia que ali você ia morrer. Opa, se ali é o difícil, eu vou morrer, então eu pulo mais alto, ou eu passo por baixo, ou sei lá, aí você contorna aquele perigo. Sim. Então ele é um decoreba, né? Você vai Sim. decorando toda a fase, e aí você passa... Só que isso, pra mim, é chato. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho, dependendo do jogo, claro, né? Dependendo da dificuldade, você ainda até extrai ali algum tipo de prazer nesse tipo de coisa. Mas a tentativa e erro, ela tem que caminhar junta com esse aprendizado que vai... Por exemplo, uma coisa que você aprendeu no primeiro mundo do jogo, no primeiro level do jogo, ele tem que ser útil até o final do jogo. E não simplesmente se decorar que aquela passagem específica você tem que passar por baixo da dificuldade, ou por cima, ou pular. É, mas eu acho que isso tem muito a ver com a capacidade dos jogos que antigamente... Por que as pessoas falam que os jogos antigamente eram mais difíceis? Isso é outra discussão que eu acho que é boa. Eu acho que tem muito a ver com a falta de capacidade do sistema mesmo. O jeito de fazer o jogo ser difícil antigamente era muito mais limitado. Hoje, o jogo, ele é muito mais complexo e ele é muito mais profundo, porque o sistema permite isso. Então o tipo de dificuldade é outro. O tipo de dificuldade tem muito mais a ver com escolha, com erro, com aprendizagem durante o jogo, do que você tentar pular naquele certo lugar, daquela certa forma, porque se você não conseguir, você tá fora. Entendeu? Porque não, antigamente não tinha muito isso. Você não tinha muito como adicionar esse tipo de profundidade e complexidade, porque o sistema era muito limitado também. Não estou dizendo que os jogos antigos eram piores em termos de dificuldade. Não é isso. Eu só estou querendo dizer que as pessoas que dizem que hoje os jogos são mais fáceis ou são mais difíceis, etc. e tal, eu acho que são dificuldades pouco comparáveis. A não ser quando você fala de jogos novos que são inspirados, são feitos para ser como jogos antigos. Mas quando se trata de jogos modernos e jogos, né, clássicos, eu acho que o tipo de dificuldade é muito diferente. A forma com que o jogo te apresenta o desafio é muito diferente. Eu acho que essa comparação, ela é muito delicada, porque você tem vários fatores para validar uma comparação com os jogos de hoje e os jogos antigos. Eu brinco muito dos jogos antigos, mas na hora de falar sério, é complicado, porque você tem um volume diferente de jogos, você tem plataformas diferentes, né? E aí, se você pegar, por exemplo, o Nintendo Wii da vida, que você tem uma manipulação diferente do jogo, né? Um modo de controlar diferente. E aí acho que vem também a questão da além do sistema, que o Maurício já falou, que é totalmente plausível, tem a questão da própria referência, né? O que era a referência para os caras criarem jogos difíceis naquela época? E hoje? Hoje você tem toda essa bagagem de jogos difíceis, jogos fáceis, para se criar. Naquela época, tipo, não tinha. Jogo difícil era o quê? Era, sei lá, o cara olhava e falava, só tem 3 jogos difíceis na história dos games. O que a gente vai fazer? Mas aí, quando você falou do uma coisa dos jogos antigos com relação ao sistema, que eu acho que também colabora, é quando eu tô lembrando de jogos como Battletoads e como o Mega Man, que, assim, tem partes que o jogo é traiçoeiro porque não foi bem feita, vamos dizer assim. Em que aspecto? Vamos supor, quando você pega uma parede que te mata, né? Que te mata. E a parede, ela te mata, só porque ela é uma parede. E aí, se fosse nos dias de hoje, vamos dizer assim, você teria um indício gráfico, comportamental, sonoro, qualquer tipo de input pro jogador perceber que tem alguma coisa diferente naquela parede. Naquele tempo não tinha. A parede era tipo um monte de quadradinho e o chão também. Então você fala, se eu piso no chão, logo eu toco na parede. Aí se tocava na parede, você morria. Você fala, mas por que que eu morri? Eu acho que esse tipo de dificuldade, ele não se encaixa hoje. Se você faz isso hoje, o cara fala, não, mas peraí, você me sacaneou. Você tá com bug. Mostrou pra mim que era possível andar nesse tipo de cor e quando eu encosto ali eu vou. Então, mas esse, não, mas é que tá, o careca. Eu não acho que isso daí é um... É uma coisa que foi limitada pela tecnologia da época, tá vendo? Pode isso, aí é, isso aí é, não, isso aí é erro de level design mesmo, sabe? Talvez porque na época não tinham, as pessoas não se preocupavam tanto com as questões técnicas, porque ainda era um mercado muito, muito, vamos dizer assim, fechado. Mas, cara, isso é um erro básico, entendeu? Porque mesmo lá na época do 8-bits, o cara poderia dar alguma indicativa que a parede tava brilhando, sei lá, alguma, a parede tinha uma cor diferente, mano, pra mostrar que aquele bagulho te mata. É, concordo. Agora, uma outra coisa que eu acho que aí é uma limitação, sim, dos jogos antigos, é a questão dele não ter um update. Que como se vendia em cartucho, é o que o Maurício falou, a palavra-chave. É bug. Se tinha algum bug no jogo que tornava ele mais difícil, e ele foi lançado daquele jeito, foda-se. Joia, vai, né? Vai ficar assim pra sempre. Acabou, né? Acabou, porque assim, não tinha como o cara baixar um update do jogo, né? Então, hoje, é comum você ver aí alguns jogos... A polêmica recente agora é do remake do Crash, do PlayStation 1, agora que tem o Trilogy Insanity lá. Que os caras estão reclamando demais da dificuldade, porque o pulo é diferente do pulo do jogo original. Se foi proposital ou se foi um erro de desenvolvimento, eu não sei dizer. Mas assim, se os caras quiserem corrigir, eles corrigem. Eles lançam um patch, acabou, corrigiu o problema. Você imagina isso naquela época. Você pode até dar a opção de um pulo normal, um pulo clássico. Os caras colocam lá, tipo, jogar com o patch e jogar sem o patch. É. De correção, de pulo, sei lá. Então, antigamente, cara, tinha um monte de jogo assim que tinha alguns bugzinhos que te fodia. Que, cara, o Battletoads, ele é cheio desse tipo de coisa, cara. O Battletoads, ele não é só difícil porque ele é difícil. Ele pode até ter sido pensado para ser um jogo difícil. Mas ele é difícil porque a jogabilidade é uma bosta. Ele é cheio de coisinha, de detalhezinho. Eu até acho que como é que os caras se chamam? A área de colisão do objeto em games tem uma área. O box. Box Collide, né? Box Collision, sei lá como é que fala. Enfim, ele é meio estranho. Hitbox ou Hurtbox? Hitbox? Pode ser. Meu raciocínio no Battletoads era assim: além da dificuldade normal dele, ele tem uma característica que eu não sei se é defeito, se ele foi feito daquele jeito, se ele é um bug, que vamos chamar o negócio de hitbox, né? O hitbox do personagem, ele parece meio mal desenhado, porque tem hora que parece que a coisa não te acertou, ou você não tocou naquele troço que ia te matar, mas ainda assim você toma dano. Eu lembro de plataformas que o tamanho da plataforma era maior, o desenho do tamanho da plataforma era maior do que o que foi programado, pra ela ser, então você chegava muito na ponta dela, você caía, mas ela tava lá. Não, isso é um defeito, ou defeito, ou uma característica clássica do Mega Man. Né? O Mega Man, ele tem o ponto exato de onde você vai ter que pular pra você ir naquela plataforma que tá mais alta, assim. E é tipo, cara, se você não pular naquela beirinha, no último pixel da plataforma de baixo, você não alcança a plataforma de cima e você cai e morre, mano. É nesse sentido que eu tava falando, Horácio, que quando o jogo te oferece, não é que ele oferece, mas assim, ele proporciona a sua frustração porque ele te engana, né? Porque assim, ali, que nem o Maurício falou e você falou agora, você tá vendo que tem uma plataforma, você fala, eu consigo ir até ali, mas quando você chega ali, você cai. Aí você fala, não, velho. Assim, ele subverte a própria regra. Sim, ele fala que você, ele mostra pra você que você pode estar ali, mas quando você vai tentar, não funciona. Por isso que não é. Não, qual que não é justo? É, acho que não é justo, mas é isso que faz a dificuldade ser frustrante, porque você se sente trapaceado. É, sim, mas então, eu acho que é aí que mata a grande história de que o jogo, ele não é. Ele é injusto. E aí que eu acho que é quando a injustiça do jogo faz ele deixar de ser divertido. Porque todo mundo quis terminar esses jogos. Quase por uma raiva interna que você ganha. E você fala assim, mano, eu vou terminar essa porra antes de jogar esse cartucho pela janela. É mais ou menos isso. Mas não é porque tava divertido. É porque você encanou naquela... Então, tipo, você falou assim, mano, eu vou terminar essa porra. Porque esse jogo não vai me vencer, entendeu? Vários jogos, cara, me venceram, mas assim... mas Maurício, uma coisa assim, que você falou assim, pô, ele deixa de ser divertido, ele acaba sendo frustrante, você vai... É, algumas vezes... E aí você vai só, pelo, vamos dizer assim, pela honra. Mas eu acho que a dificuldade bem pensada é justamente a dificuldade que ela te traz um certo grau de frustração. Sim. Pra no final ela te entregar aquela recompensa da conquista. Do falar, porra, eu sou foda, eu consegui. Tá? Eu vou dar um exemplo agora, que até a gente tá falando um pouco de como que o jogo é difícil, se é por causa que merece a habilidade do jogador, ou se o jogador aprende. Eu vou dar um exemplo clássico de shooting up. Eu acho que um dos primeiros a trazer essa dificuldade desgraçada da cabeça mesmo. O Eder tá dando risada, acho que ele já até sabe que jogo que eu vou falar. Só tem um, velho, que faz isso. Mano, Ikaruga. Ah, não, pensei que você ia falar do Contra. Não, shoot'em up de navinha, né? Ah, mas o Contra também, tá. Contra tá no mesmo naipe. O Contra tá no mesmo naipe. Cara, é assim, é um jogo que requer... uma habilidade extrema, assim, cara, eu acho que foi o jogo que, posso estar enganado, mas eu acho que foi o jogo que definiu o termo Bullet Hell. Mano, a tela é só tiro, cara, é só tiro. Então o que acontece? Aquele tipo de jogo, assim, não é pra todo mundo. Aquele tipo de jogo é o que o Ryder falou, é pra japonês, é pra coreano, não é pra gente. Aí qual que é a minha relação dessa... da frustração e a conquista. Eu nunca consegui terminar Ikaruga. Não dá. Não é, aquilo não é para humanos. Só que, por exemplo, tinha o R-Type. Tá certo que são visões diferentes, são dois jogos de navinha, mas um pouco diferente. O R-Type é mais side-scrolling, né? O Ikaruga é uma... Eu não sei falar aquele que a nave... A visão de cima. Enfim, visão de cima e visão de lado. Horizontal e vertical, né? Horizontal e vertical, é. Que era um jogo dificílimo, o R-Type era dificílimo. Ele exigia uma puta habilidade, só que assim, ele não era injusto que nem o Ikaruga. Dava, eu consegui terminar, cara, assim. Aliás, depois, no finalzinho, eu quero fazer uma sequência aí das grandes conquistas na sua vida gamer. Porque uma das minhas é ter terminado o R-Type, cara. O R-Type. E, cara, porra, é difícil pra caralho. É embaçado. Ikaruga é mais, claro. Eu não terminei nenhum dos dois, óbvio que eu não terminei. E não terminei o Contra também. Contra. O Contra, assim, ele entra um pouco nesse esquema da limitação técnica, mas eu acho que tem muito da filha da putice do desenvolvedor também, cara. Sim, não é possível. Ele é impossível. Fizeram um vídeo, uma molecada mais nova tentando jogar o Contra, eles não conseguem passar da primeira tela. Tem um casal que consegue chegar no mestre. Consegue chegar no chefe final daquela tela. Mas assim, só chega, olha e fala, ah, esse cara é maior que os outros. Morreu. E aí tem outra coisa também, que a gente acha que é de recurso, que entra no que o Maurício falou. É o quê? Antigamente não tinha save, cara. Começa a jogar e assim, vai depender do seu vigor físico, de conseguir, da sua capacidade mental de conseguir continuar jogando uma coisa horas a fio sem perder a coordenação motora. Hoje não, você cansa, salva, depois você continua, né? Então... É, não, isso é uma coisa que evoluiu e que ajudou. É. Essa impressão de dificuldade que a gente tem, eu brinco muito com o Horácio, até que eu falo, né, que que o Mega Man é mais difícil que o Dark Souls, que a série Souls, mas é realmente mais difícil. Mas não com relação a essa estrutura pensada de dificuldade. Era porque o sistema era ruim, era porque os programadores estavam cagando. Ah, mas aqui vai ficar difícil? Deixa difícil mesmo, os caras que se viram aí. E assim, é... Mas então, é, quando o defeito vira um feature, né? Não, deixa o cara se fuder aí. Então, mas você sabe que aí também tem uma questão da própria evolução, não da tecnologia, mas a evolução do conceito de se fazer um jogo, né? O meu exemplo agora, eu tô só lembrando das desgraceiras antigas, mas a gente vai chegar nas desgraceiras novas. O Ghosting Goblins. Ghosting Goblins, ele é muito difícil. Muito difícil. Só que o que torna ele, tipo, desgraçado é o fato de você morrer no boss e ter que recomeçar a fase. Cara, pô, não, né? Você se fudeu a fase inteira, aí você chega no boss e você morre. Aí você tem que começar a fase tudo de novo, cara. Sabe? Então, eu acho que assim, não sei nem se. É uma puta raiva, cara. E assim, eu não sei se isso foi uma, vamos dizer assim, uma dificuldade pensada. Ou foi simplesmente porque naquela época os jogos eram feitos assim. Você morria e recomeçava a fase. Ponto. Você não tinha um checkpoint em determinados pontos da fase. Quando que é o Ghosting Goblins? Nossa, cara, se você for pegar o primeiro Ghosting Goblins, é velho, hein? Vou até ver aqui. É antes do Mario World? É antes, porque eu acho que era de Flipper, né? Ah, é. Verdade. Era de arcade. Era de arcade. 85, mano. Nossa, é 85. Não, aí não tinha mesmo. Então, assim, tem esses lances também, sabe? Que, assim, não só a tecnologia evoluiu, como os conceitos e conhecimentos e, sabe? É, como evoluíram, o design de jogo. Sim, o design evoluiu, né? Então, assim, é natural, né? Sim, tipo, o homem começou com a pintura rupestre, né, mano? Ele não começou com o Da Vinci, né? Então, sim. É natural. A gente tá falando muito de jogos. A gente tá falando muito de jogos que são difíceis porque são tecnicamente difíceis, tirando a série Souls, né? Mas assim, a gente tá tratando muito dos jogos mais antigos que são tecnicamente difíceis, mas eu queria trazer pra discussão um pouquinho das diferentes tipos de dificuldade que a gente tem em jogo. E aí, pra isso, eu queria trazer dois comentários que eu tive lá no grupo de desenvolvedores do brasileiro. Então, o primeiro é de um cara que ele é programador da Clay. Eu não sei se vocês conhecem a Clay. Opa! Clay Entertainment, que fez a Mark of the Ninja e... É muito louco. Don't Starve. E eles estão com um jogo muito bom agora, que ainda está em beta, mas que é muito bom, que chama Oxygen Not Included. Eu ainda não joguei, mas dizem que é incrível. E ele tratou assim, bem, eu acho que ele explicou bem dois tipos de dificuldade, assim. Que ele fala em profundidade e complexidade, que são duas coisas diferentes e que podem tornar jogos difíceis. Então, eu vou dar uma lidinha rápida, que ele fala assim: a dificuldade em Dark Souls não vem da quantidade de sistemas do jogo, mas do número de possibilidades que surge da quantidade limitada de sistemas apresentadas ao jogador. Posicionamento, cenário, vida, estamina mudam a maneira em que um jogador resolve um problema, mas ainda são um padrão emergente do mesmo sistema de regras. Isso é profundidade. Enquanto um jogo como Oxygen Not Included, a dificuldade vem de dominar a quantidade extensiva de sistemas apresentados ao jogador e como elas interagem. Quantidade de ar respirável, temperatura, número de calorias, número de energia produzida, água potável, nível de estresse, etc. Tudo isso precisa ser levado em conta quando o jogador faz uma escolha. E isso é complexidade. Então, eu acho que assim, existem outras formas de dificuldade do que a gente tá, do que a maioria está acostumada, né? Que são jogos mais diferentes do que são jogos mais gerenciais. Então, por exemplo, eu lembro quando a gente estava comentando no WhatsApp outro dia que eu adorava jogar Civilization. E eu acho que eu joguei todos os Civilizations. E eu lembro que o Eder falou, o comentário do Eder foi: nossa, Civilization era foda, mas eu só via meu irmão jogar, porque eu nunca tive cabeça pra jogar aquilo. Então, assim, o Civilization, ele vem de uma dificuldade que é completamente diferente do que a gente tá acostumado. E esses jogos gerenciais, como por exemplo SimCity 4, que dizem que é um jogo super difícil, que realmente não é um jogo fácil, mas porque ele vem da dificuldade não da habilidade técnica que você tem que ter, mas sim da sua dificuldade de você conseguir pensar e entender como o algoritmo do jogo funciona e o que você precisa fazer para bater aquele algoritmo daquele jeito. Porque você não tem dificuldade nenhuma em termos de controle. Os controles são muito claros. Mas o jogo ele te traz um outro tipo de desafio, né? Que é. E aí eu tava jogando um jogo ontem, só pra terminar, que é um jogo que é muito simples, mas que é muito difícil. Chama Mini Metro. Mini Metro é um jogo com controles extremamente simples, regras extremamente simples. Qual que é a brincadeira do jogo? A brincadeira do jogo é que você tem que criar e gerenciar sistemas de metrô em grandes cidades do mundo. Só que ao invés de ser uma coisa super complexa, tipo SimCity, não. São coisas super simples, são linhas, quadrados, você tem que conectar, etc e tal. Só que o algoritmo do jogo é tão filha da puta, e ele é procedural, nenhuma. Quando você joga a mesma fase duas vezes, ela nunca é igual. Que, cara, é fácil você passar pra próxima fase, porque pra você poder usar o próximo mapa, você tem que ter um mínimo de passageiros transportados no mapa anterior. Isso é relativamente simples. Mas pra você realmente criar um sistema de transporte dentro de uma cidade, cara, o sistema é tão complexo que você pira, você fica tentando entender como não explodir o sistema, porque o que acontece uma hora é que, o que acontece uma hora é que tem tanto passageiro esperando numa estação que vira a revolução e o jogo acaba. De São Paulo. É basicamente isso. Então, assim, o seu desafio é não deixar acumular passageiro. Só que, meu... Da hora. Então, nesse esquema de tipos de dificuldades, cara, tem várias coisas que não são só simplesmente a habilidade. Claro que os coreanos transformam tudo em habilidade, né? O exemplo que eu ia dar, por exemplo, ainda dentro desses jogos gerenciais, jogo de estratégia, tipo... O primeiro Warcraft, o primeiro, que era de recurso, lá atrás. O próprio Age of Empires, que veio depois. Jogos de gerenciamento de recurso. São jogos que são difíceis, cara. São difíceis. É que assim, quando eu falo que tudo se vira um pouco de habilidade depois, é porque tem aqueles esquemas de atalho, principalmente pra quem joga no PC. Porque às vezes você vê uns caras jogando esses jogos de gerenciamento de recurso em PC. O dedo do cara não para. Então, assim, acaba virando um pouco de habilidade também. Só que mais do que isso, é estratégico. A dificuldade é estratégica. A dificuldade tá. Se você é burro, você não vai conseguir jogar. Desculpa, você é burro. Você não está habilitado para esse jogo. Porque é uma habilidade mental. Você tem que... E aí, fora essa habilidade, né? De que, assim, de você ser esperto o suficiente para gerenciar aquilo de forma inteligente para vencer o jogo... Tem outros tipos de jogos que ele te dá tantas e tantas e tantas variáveis, cara, que ele é dificílimo. O único exemplo que eu consigo pensar aqui, talvez eu esteja falando besteira, se alguém souber exatamente o que eu estou falando, me corrija. Mas se eu não me engano, o Final Fantasy IV original, ele não saiu na América. Ou foi o 4 ou foi o 6. Porque ele tinha um sistema de classe... E de habilidades que era extremamente complexo, tá ligado? Então era um negócio de japonês. Aí pra você ver, na época os caras falaram: não lança isso na América, não, porque é americano, né, cara? Lá eles não sabem. Ocidente eles são meio lento, né? Eles são meio lento. Então assim, o jogo. Ele tá no 2000 ainda, a gente já tá no 7. Cara, era muito, muito complexo no sentido de ter muita variável. Tem outros jogos aí, acho que eu não jogo MMO, mas assim, eu vejo alguns MMOs que assim, cara, tem muita coisa, sabe? É classe de personagem, é gerenciamento de recurso, é magia, habilidade especial, e aí você pega um item tal pra construir outro item, cara, vira uma coisa infernal, assim, uma coisa sem fim. Eu vou entrar nesse nesse âmbito aí desses jogos que nem o MMO ou outros, não tirando de estratégia, falando mais do MMO, porque aí eles têm uma semelhança muito grande com os jogos de luta que tem com os FPS, que é o PVP, né? Ele foi feito para ser PVP. Se você for fazer PVS, se você for lutar contra a máquina, não vai acontecer nada. E cai nos jogos de luta, né? Cai nos jogos de luta, que é o que eu tenho mais familiaridade. E eu acho que todos esses jogos, eles têm uma semelhança incrível com o xadrez. Eles têm assim... É o xadrez, né? É o tabuleiro de xadrez com aquele... Tem regras, tem movimentos para cada uma das peças. Todo mundo conhece as regras, não dá para burlar. Mas o número de possibilidades de jogada depende muito da sua capacidade, né? A profundidade é muito grande. E assim, não é à toa que o xadrez é o xadrez, né? Mas eu acho que esses jogos beberam muito disso, porque eu vou pegar o Street Fighter como exemplo, e aí já faço um paralelo com a evolução dos jogos, né? Porque eu não sei se vocês jogaram Street Fighter 1 ou se vocês lembram da Street Fighter 1. Sim. Eu nunca vi uma máquina Street Fighter. Eu joguei em emulador. Emulador? Aí é o bom de ter irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho ia pro fliperama. Quando ele ia, eu podia ir. Aí eu podia entrar no fliperama porque eu tava com ele. Sozinho eu não podia. E aí eu ficava lá na máquina olhando assim, ó. E os caras, assim, você não tem noção. Os caras pediam. Eles falavam, ô moleque, baixinho. Esfrega o controle, não, aperta os botão aí pra mim. Porque os caras faziam o quê? Eles pegavam com as duas mãos e chacoalhavam o controle. E eu ficava apertando os botão na tentativa de sair um Hadouken ou um Shoryuken. Porque ninguém sabia como era o comando. E se você fizesse o comando, não ia sair. Porque não foi feito pra você, faz bolão e ele sai. Enfim, eu só quis montar esse paralelo com relação à dificuldade de controles. Nessa época ninguém pensou, que fala, não, o cara faz o bolão e sai. Não, o cara fazia e não saía nada. Era ruim. O input não era bom. Mas voltando ao paralelo com o xadrez, o jogo Street Fighter, você sabe exatamente o que cada um dos personagens pode fazer, né? Ah, o Ryu da Hadouken, o Gaio da Hanekifu, e assim, o Gaio, ele não vai soltar um golpe que ele não tem. Você sabe exatamente o que ele vai fazer. Entretanto, no jogo, o tanto de possibilidades, né, o tanto de coisa caótica que tem ali, faz a cada partida ser nova. E aí, assim, eu acho que todos esses PVPs, todos, vão lá no xadrez e falam, meu, assim, o que, que a gente tem que aprender desse xadrez? Na verdade, não é que a gente tem que aprender. É tipo, não dá pra sair, eu acho, dessa estrutura do xadrez. Mas assim, aí eu discordo de você um pouco, Eder, por um motivo. Porque eu acho que o xadrez... Eu concordo discordando, vamos lá. Eu acho que a grande questão... Eu concordo discordando de você. É que eu concordo em parte. A grande questão é o seguinte. Esses jogos de luta, por mais que tudo seja limitado, etc e tal, e nisso eu concordo, a habilidade do jogador influencia muito. A habilidade manual, técnica do jogador, de execução, influencia muito no que ele pode fazer. O xadrez, não. O xadrez, você pega a peça e bota em outro lugar. Você não tem habilidade xadrez, nenhuma. Cara, assim, simplesmente habilidade mental. O paralelo é simples. O xadrez, o Stephen Hawking pode jogar. Street Fighter, Stephen Hawking não pode jogar. Entendeu? É simples. Não, é assim. O xadrez, o Stephen Hawking provavelmente ganha de todo mundo, né? Não, o xadrez você joga por carta. Mas, cara, então, mas tem uma outra diferença também, o Eder. Assim, eu não sei se. Só fazer um esclarecimento. A parte da técnica, eu concordo 100% e ela vai para todos os outros jogos também. E que nem o Horácio falou, o MMO. Ele é o xadrez, mas o cara tiver a habilidade com as mãos de criar os atalhos certos, ele sim, pode... Sim. O MMO, não, mas... sim, mas não todos os jogos. Por exemplo, Civilization, esse mini-meta... Não, é a estratégia, né? Sim, City, esses tipos de jogos não tem nenhuma habilidade. Sim, mas foi o que eu falei no começo. Ah, você tá falando de PVP. PVP, Ah, tá, mas... entendi. Deixa eu só colocar um outro ponto aí também, agora nesse paralelo que você fez do xadrez, que eu achei bacana. Mas tem uma... É claro que é diferente, né? A gente tá comparando, tipo, sei lá, cara, laranja com tomate, sei lá. Mas assim, dentro dessa conversa do xadrez, tem a diferença de que no xadrez, ambos os jogadores possuem os mesmos recursos. Então você tem o mesmo número de peões, o mesmo número de cavalos, uma rainha, um rei. O que vai mudar é a estratégia. Num jogo de luta, no exemplo do Street Fighter, a primeira coisa que o cara tem que escolher é com qual jogador ele vai utilizar. E cada jogador oferece uma gama diferente de habilidades. Sim, sim. Então, assim, por isso que eu acho legal essa comparação que você faz com o xadrez, porque que mesmo sendo um jogo de luta, ele é um jogo estratégico, né? Ele requer um estratagema ali para você jogar. Mas tem essa questão também que a gente pode até falar, né, muito a grosso modo, que é um gerenciamento de recursos também. Que assim, o cara falou, bom, se eu escolher o Ryu, eu tenho ataque à distância, por exemplo. Eu tenho Hadouken. Eu dou Hadouken e tenho ataque à distância. Mas por outro lado, se eu escolher o Zangief tem pilão. Exato. E é aí que esse gerenciamento de recursos, ele entra pra você ver quando o jogo ele é bem feito, que é o quê? A Street Fighter 2, ela é muito, muito boa, e as variações dela também, por quê? Nem você falou, eu peguei o Ryu, que ele tem um recurso de dominar o espaço de longe, porque ele tem um projétil, né, um projétil horizontal, que fica até falar, por aqui você não pode, senão você toma seta. E se você pular, ele tem uma barreira vertical, que é o gancho. Entretanto, você, quando você joga com o Zanga, você tem o esqueci o nome, cara. Pô, como que eu esqueço o nome? Enfim, quando você aperta os três, o Lariat. Ele tem o Lariat, quando você aperta os três, ele gira e a bola passa direto. E o que acontece? Então, assim, o jogo ele é bem feito quando o quê? Mesmo os personagens tendo recursos diferentes, a partida fica boa. Agora, na Street Fighter V, que lançou recentemente, não, tem mais de um ano, a primeira versão dela era horrível. Por quê? Porque o Zanga, que é um personagem Gepler, né, um personagem de chegar perto, ele não tinha recursos para chegar perto. Os golpes de chegar perto ele não tinha. Então você perdeu, você se ferrou. Aí o jogo é mal feito. Então, e eu concordo 100% com você, assim, que a genialidade dos Street Fighters, assim, né, os bons, tá no equilíbrio entre os diferentes tipos de jogadores, os diferentes tipos de personagem. O que é muito louco, cara. É muito louco, assim, tipo. Eu sempre me pego pensando nisso, comparando com Mortal Kombat. Isso lá atrás, tá? Não tô falando dos novos, tô falando lá da época do Street 2 e do Mortal Kombat 1. Que eu achava Mortal Kombat um jogo, tipo, eu gostava, tal, tem sangue, arrancava a cabeça. Mas, cara, como o jogo ele era uma bosta, né? Porque assim, todos os personagens eram iguais. Era a mesma coisa, né? Cara, eram iguais. Os golpes eram muito parecidos, mudavam uma coisa ou outra. Você não tinha vamos dizer assim, uma gama de habilidades em cada personagem muito específica. Que nem assim, você não tinha um personagem, por exemplo, que era o Ryu e o outro que era o Zangief, né, que são esses dois extremos. Sim. Você jogava com o Scorpion, que era igual o Sub-Zero. A voadora de todos eles eram iguais. A única voadora que mudava no Mortal Kombat 1 era do Liu Kang. Que ela todas as voadoras, o pé era meio pra baixo, do Liu Kang era reto. Então você tinha que ter uma outra manha pra dar a voadora. Só isso que mudava. É. Você fala, porra, velho. Assim, quem vai ouvir o podcast vai falar, pô, mas os caras estão falando agora de jogo, pararam de falar de dificuldade. Não, é exatamente isso. A dificuldade desses tipos de jogos, elas também estão bebendo da fonte, não. Elas também dependem de como os game designers pensam, né, nessa dificuldade. Porque senão fica um jogo como o Street Fighter V no começo, que é o quê? Ele requer habilidade, mas assim, o jogo não te proporciona. Se você pegou o personagem errado, aquele personagem é desequilibrado. Ele se torna traiçoeiro também. Você fala, eu estou com um personagem com menos recursos. Tá? Então, quando é mais bem pensado, pode até ser um jogo que a dificuldade está onde? Na habilidade. Você vai ter que saber fazer o comando certo no tempo certo. Tem jogos, como o Horácio falou no começo, Guilty Gear é um sistema extremamente complexo. E aí se torna um jogo difícil, porque ele requer todo esse treino, conhecimento. A curva de aprendizado do Guilty Gear é comparado com o do Street Fighter, por exemplo, Mano, se você pega o tutorial do penúltimo Guilty Gear Xrd, cara, você fica meia hora no tutorial, você vai ver, você tá na versão 20, tem tipo 300. Você fala, mano, eu tenho que fazer um curso superior pra saber jogar o jogo. Bacharelado. É uma dificuldade oriental, como o Horácio bem falou. É, dá para dividir também, né? Jogos orientais e jogos ocidentais. Ocidentais. Bom, vamos avançar aqui. Quanto à questão de dificuldades ou até de questões técnicas, tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Maurício? Só tem uma coisa que eu acho que eu queria falar. Duas coisas, uma bem rápida. Falando do xadrez... teve o cara que me escreveu em particular, ele falou assim: poxa, eu discordo do pessoal lá porque eu acho que tudo que eles estão falando depende do quanto as complexidades ou as profundidades das questões do jogo influenciam na capacidade do jogador terminar o jogo. Então o que ele quer dizer é o seguinte, por exemplo, ele falou... Super Meat Boy, que todo mundo fala que é um jogo super difícil. Eu ia comentar Super Meat Boy. E ele falou assim: eu não acho um jogo difícil. Ele falou: o jogo ele te faz morrer muito, mas a morte ela não te pune. Ela que você começa muito. Automático, né? A morte não te pune. Então, tanto faz morrer. Tipo, é claro, você não quer morrer, mas assim. É diferente do Dark Souls, que a morte é punitiva. Então a morte no Dark Souls realmente é um nível. Te traz uma dificuldade. No Super Meat Boy, a morte ela é boba. É assim, ela só é frustrante porque você não quer morrer, mas ao mesmo tempo você. Respawn no mesmo lugar. Eu nunca joguei Super Meat Boy, eu não sei se eu concordo ou discordo, só tô trazendo uma outra cara, opinião assim, que é interessante. Falando especificamente do Super Meat Boy, cara. Eu concordo com o que você falou aí, que é o que o cara falou e tal, porque a morte não é punitiva e tal, mas ele ainda assim é um jogo divertidinho porque ele é rápido, sabe? Ele não falou que não é divertido, é que ele falou assim, não acho que é um dos jogos mais difíceis porque as pessoas morrem muito. Mas aí é que tá a questão do que a gente tava falando de level design, né? Assim, a esperteza de fazer um level design bem feito. O Super Meat Ball é o seguinte, cada tela ela é relativamente curta a fase, ela não é longa, né? Porque você tem que ir do ponto A ao ponto B no jogo. E aí, assim, é curtinho esse trajeto. Então, se você morrer 20 vezes no mesmo lugar, você morre automaticamente, você já começa, não tem load, aí você tenta de novo, e aí você fica nessa tentativa e erro até conseguir, mas de forma muito rápida. Agora, imagina um jogo desse tipo com uma fase muito longa. Onde você. Que é aquele exemplo que eu dei lá atrás do Ghosts'n Goblins. Que você vai nessa fase longa, aí você morre lá no finalzinho da fase. Aí você começa tudo de novo. Aí começa a ficar frustrante, porque, sabe, o tempo de você voltar. Puta, de novo, sabe? Cara, vamos dizer assim. Fazendo mais uma vez voltando pros jogos antigos. A questão do. Que hoje em dia, assim, não tem mais continue. Hoje em dia você não tem mais vidas limitadas, né? A sua vida é ilimitada. Você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Isso é bom ou ser ruim? Eu não tô tentando responder essa pergunta. Só tô jogando no ar. Porque é o seguinte, eu me lembro muito bem que uma das frustrações pra mim em muitos jogos da era 16-bits e 8-bits... Muito, ainda mais lá no Master System, quando foi um dos videogames que eu tive que eu, puta, mais joguei, e que foi onde eu terminei o R-Type, era o seguinte: você começava o jogo, aí você vai, primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase, acabou seus continues, cara, você tem que começar o jogo de novo. Então chegava uma hora que eu tava enjoado de jogar as primeiras fases, sabe? Sim. As primeiras fases já não eram mais divertidas. Ela só era um meio pra eu chegar naquela fase que eu ainda tava, né, tentando, que ainda me dava desafio, mas era chato, cara, era chato, porque assim, até eu voltar a me divertir, até eu voltar a ter desafio, puta, cara, eu tinha que passar quatro fases. No Super Meat Ball é completamente o contrário, você morre e começa automaticamente ao mesmo tempo ali, sabe, numa fase curtinha, rapidinho, então assim, É bem pensado nesse sentido, sabe? Eu achei pensado. Ele falou que é bem pensado, mas que ele acha que as pessoas acham que é difícil porque elas morrem muito. E ele falou: eu não considero isso difícil, porque a morte não significa nada, a morte. Um jogo que é assim também é o próprio Braid, né? O Braid você morre muito, mas você não morre. Você dá um rewind e você volta. Mas assim, é exatamente isso. Você, no Braid você morre muito. Né? Além da contemplação do jogo, quando você para e fala: eu não sei o que eu vou fazer, e você fica olhando. Mas assim, qualquer coisinha você morre. Só que o recurso de voltar é o que nem o Maurício falou. Você não sente a morte, né? Você só vê que você errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Sim. E o que o Horácio falou de fazer tudo de novo, assim, eu acho que é que é o resultado do contínuo do game, né? Tipo, antigamente era assim, como ele bem falou, era arte rupestre. Tipo, a gente não tinha parado para pensar que, tipo, pô, é chato o cara ter que fazer tudo de novo. Entretanto, quando o cara escolhe isso nos dias de hoje, além da nostalgia, é assim, é a pressão da dificuldade. É mais ou menos que na vida, sabe? Você quer escrever no Word, você tem Ctrl Z. Você quer na máquina de escrever, parceiro. Se errar, fodeu. Você topa? É mais ou menos isso. Tipo assim, você não. Se você morrer. O jogo já te dá isso. Ele fala, se você morrer, você vai fazer todas as telas de novo. Ou seja, não morra, velho. E aí entra esse negócio do cara falar assim: ah, eu vou sair pulando pra ver onde que tá funcionando. Não, para. Pensa no jogo. Se a proposta é essa, ok. Agora, quando a proposta não é essa e tem isso, aí acho que tem alguma coisa errada. É, cara, eu acho que esse tipo de game designer hoje não cabe mais. Não cabe mais, assim. Porque, assim, eu não consigo imaginar mesmo os jogos 2D hoje, mesmo o jogo que tem essa proposta de trazer uma nostalgia, ele não faz isso, porque, assim... É chato, cara. É chato. Essa é a palavra. Pra gente, né, Horácio? A gente não tem tanto tempo pra jogar. Não, cara. Eu tô falando que é chato. Na época eu achava chato. Quando eu era moleque, eu achava chato. Por causa disso aí, entendeu? Porque assim, mais uma vez, pegando o exemplo do R-Type, aí, sei lá, vou imaginar depois um outro jogo. Vamos pegar o Dark Souls mesmo, vai, foda-se. No R-Type, quando eu jogava lá, quando eu era moleque, pra terminar. Por exemplo, eu pegava e tipo. Ficava foda na primeira fase. Então a primeira fase passava de olho fechado. Aí chegava na segunda fase, tinha aquele desafio da segunda fase e tal. Aí beleza, aí você conquistava aquela segunda fase. E aí você ia sucessivamente. Quando você tava lá, sei lá, na última fase, vai. Que era vamos dizer assim, o que me trazia desafio era aquela dificuldade da última fase. Pra eu chegar naquela última fase, toda vez que eu ligava o console, eu tinha que passar por todas as outras fases. E eu já tava enjoado de jogar aquelas fases. Porque elas não me davam mais desafio e assim. Não me dá desafio um pouco exagero, porque a R-Type era foda, né? Mas. Você entendeu? Eu já tava enjoado, eu já tinha jogado demais aquelas fases. Demais, demais. Hoje, se um cara faz isso comigo, vamos imaginar agora com o Dark Souls. Assim, se toda vez que você morresse. Não precisa nem ser o Dark Souls, tá? Mas sei lá, pode ser até um FPS aí, genérico. Ou Call of Duty, vai, foda-se. Se você jogar o Call of Duty. Morrer lá na última missão e ter que recomeçar tudo de novo pra terminar o jogo, sabe? Pra você fazer em seguida, em cinco. Você só tem direito a morrer 5 vezes no jogo. Se você morrer mais de 5 vezes, você tem que começar tudo de novo. É, que é o que alguns jogos estão trazendo agora, que eles chamam de permadeath, né? Vocês já ouviram falar. Tem alguns jogos que é assim. Você morreu, acabou. Morreu uma vez. Não, mas peraí. Morreu. Eu não sei se você tá falando a mesma coisa. Só que assim, se é no tipo de jogo, tipo mundo aberto, não é o DayZ, cara, que é assim, não sei se é o H1N1, tem um desses jogos que é de mundo aberto, que é multiplayer, que é assim, você só tem uma vida. Então a graça do jogo é quanto tempo você consegue ficar vivo. É, exatamente. Naquilo ali. Ou até o que os caras falam que é o roguelike, né? Que é o jogo. Só que normalmente é procedural, né? Então, roguelike. Você começa a jogar aquilo, aí você morreu, todos os itens que você pegou, tudo aquilo que você pegou naquele jogo, acaba, você recomeça. Só que aí a fase é diferente. Então, assim, ele compensa essa coisa de você repetir Sim. o jogo, Sim. porque, como ele é procedural, cada vez que você joga é diferente. A fase é diferente. É diferente. Assim, beleza, ele não enjoa. Você tem razão. Né? Você tem razão. Então, agora, assim, se você tem a mesma fase, não, exatamente é insuportável. A mesma... Cara, chega só que. Ó, eu falo isso porque eu tô jogando um joguinho, eu recomendei pra vocês até o Takeover. Ele é o Street of Rage 4. Ele é o Street of Rage 4. Não tenho o que falar. Só que os caras. É o mesmo esquema do Rock and Roll Racing lá que os caras falam, não pode colocar o nome? Tá. Coloca Street of Rage. Pronto, não é. Então chama do Takeover. Você tem as vidas pra passar aquela tela, aquela fase. Começou estágio 2. Você tem uma 3, 4 vidas. Se você chegar no final e morrer, você volta com as 5 vidas, morrer todas as vidas, você vai lhe falar, não, tudo bem, você vai jogar de novo, só que lá do começo. E assim, e eu acho justo, porque a tela, ela não é razoavelmente grande, mas ela é difícil, né? Mas assim, o cara fala, meu, você tem 5 vidas pra passar essa merda dessa tela, velho. Se você não passar, eu não vou te dar mais 5 vidas, eu já falei que você tinha 5 vidas no começo. Mas a minha pergunta é o seguinte, você tem 5 vidas pra passar a primeira fase. Sim. Se você passar aí pra segunda fase, vamos lá de novo. Na primeira fase você tinha 5 vidas, você perdeu 3, você tem 2. Aí você vai pra segunda fase com 2 vidas. Você perdeu uma, chegou na terceira fase com 1 vida. Você perdeu a última vida na terceira fase. Você começa de novo na primeira fase? Não, você começa na terceira fase. Ah, tá. Não, aí tudo então, bem. Então, é por fase. Já, cara, já tá justo, cara. Já tá justo. A questão é o termômetro. Quando o cara fala assim, você perdeu tudo, você vai voltar lá do começo. É tipo assim, não, acabou o jogo, eu tirei ele da sua lista, você vai comprar ele de novo na Steam. É tipo isso. Então, mas assim, você sabe que... Não tô falando que é proposital, tô falando que era assim, era da época, né, cara? Porque assim, antigamente você ganhava um cartucho, vamos lá, no seu aniversário ou no Natal, vamos dizer assim, né? E olha lá. Tipo, alguns felizardos aí, que, né... Tava, os abastados ganhavam um cartucho por mês, sei lá. Ganhava no dia da árvore, dia do índio, né? No meu caso, era um cartucho só. E olhe lá, velho, olhe lá. Que tinha que pegar o cartucho e ficar fazendo rolo pra pegar um jogo novo, né? Não, eu te dou esse, você me dá... Enfim. Ou você alugava na locadora. Ou alugava e aí você tinha que devolver, que era uma bosta. Só que assim, você simplesmente aguentava essa tortura de ficar jogando aquela porra... de infinito, porque era o único cartucho que você tinha, cara. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem opção. Hoje em dia, você é um pouco mais acessível, né? E outra, hoje em dia, a biblioteca é cumulativa, né? Antigamente, pelo menos no meu caso, por exemplo, Master System, eu acho que eu nunca tive mais do que 4 cartuchos simultâneos, Master System. Não, você trocava. Porque pra ter cartucho novo, você tinha que ir trocando. E hoje é meio acumulativo. Você vai comprar as coisas... da Mônica, você tinha 3, só. Você tá zoando, cara. Era a Mônica, Geraldinho e o Underboy que ele tinha. Aí ele sempre trocava um, entendeu? Esses três eram permanentes. Cara, eu sinto isso como um ataque, uma ofensa pessoal você falar mal do jogo da Mônica pra mim. Eu não admito que fale mal do jogo da Mônica. Pode falar mal do jogo do Geraldinho, eu deixo, mas da Mônica não. Vamos chegar numa última parte aqui agora desse podcast, que é pra gente falar dos jogos que, assim, eu quero dois segmentos aqui pra gente fazer a última rodada. Um jogo que foi muito difícil, que o jogo te conquistou, né? Você não conseguiu terminar. E um jogo que era muito difícil, que aí você conquistou. Você terminou e você esfrega na cara da sociedade que você terminou aquela merda. É que assim, eu acho que... Eu vou tentar começar, mas eu não vou ser bem sucedido porque... Primeiro porque assim, eu não tenho tanta... Eu tenho uma limitação técnica muito grande, cara. Muito grande. Por exemplo, eu gosto de jogos de luta. Consigo jogar os jogos de luta. Consigo executar muitas coisas, principalmente dos jogos que eu gosto. Mas eu tenho um sério problema espacial, assim, com o jogo, sabe? Tem um jogo... Sabe esses joguinhos? Eu não vou saber explicar o nome. Mas manja esses joguinhos... em que a nave geralmente fica no centro, né, e você vai se deslocando, mas na verdade desloca a tela, né, e se você não controlar a gravidade, por exemplo, você coloca pra frente. Asteroide. Isso, perfeito. Eu não sei jogar isso, eu não consigo, sabe, eu tenho um problema, mas o problema no nível do seguinte, uma vez eu tava com meu irmão, e eu tava com o personagem na tela, e ele falou, ó, vai pra esquerda, eu apertei pra direita. Sim, nesse nível de problema. Então o que acontece? Eu não tenho muitas conquistas de jogos difíceis. O único jogo que eu acho que foi difícil e eu conquistei, ele foi difícil pra mim. Vai chegar um cara aí, sei lá, das 3 pessoas que vão ouvir o podcast, vai falar, mas isso aí eu termino agora, se você quiser. Que foi o Duke Nukem 3D. Tipo, pra mim foi o jogo que eu achei difícil, e ele não era tão difícil quando você olha perto dos outros FPS, mas eu terminei ele sem truque. E pra mim, assim, como eu jogava Doom, e Doom pra mim não foi feito pra você terminar, Doom 1, Doom 2, pra mim não foi feito. Se vocês terminaram com truque, tipo, sem truque, parabéns, assim, tipo, eu venero, porque não dava pra jogar, tinha telas que você fala, não, aqui não existe, né, você não tinha recurso e tal. E aí, quando eu terminei o Duke Nukem 3D, eu falei, mano, esse aqui, ó, esse eu consegui. Só que eu acho que ele não é tão difícil, sabe, tipo, ele é difícil pra mim, não é um Ghosts and Goblins que te fala, não, é uma unanimidade que todo mundo fala que é difícil. E assim, as frustrações eu acho que vão ficar pro lado do Rockman mesmo, porque eu gostava do Rockman, né? Sempre achei ele mais legal que Mario, que Sonic, que... em termos de jogo não, em termos de personagem. Como eu me apego a personagem, eu não gosto de bichinho, sabe? Ah, o jogo lá tem até esses RPG, por exemplo, é um pecado, mas RPG tipo o Final Fantasy, quando você tem que matar tomate, eu falo, não, eu não brinco com tomate. Ah, mas tomate tem perna, eu não gosto. Então eu nunca gostei de bichinho. E eu gostava do Rockman, por quê? Porque ele era mais sério, né? Era um robô e tal. E a minha frustração é o Rockman. E a minha conquista é o Duke Nukem 3D. Ou seja, eu tô lá embaixo, na escala. Vai, Maurício. Bom, é assim, frustração, eu acho que eu tenho 1,5 bilhão, sim. Mas eu acho que a minha frustração mais vergonhosa, aí até porque, aí tem um monte de variáveis, mas até porque eu nunca tentei de novo, um jogo que eu nunca terminei, que eu queria ter terminado, era o Prince of Persia 1. E não é porque ele era difícil de jogar, mas é porque ele tinha tempo. Então, ele não era um jogo difícil, mas chegava quase no final, ele eu já tava... difícil sim, cara. Eu já tava quase sem tempo. E quantos anos eu tinha na época? Acho que 11, 12 anos, não sei. Cara, pra mim aquilo era impossível. Chegou uma hora que eu falei assim, meu, foda-se. Não vou mais jogar essa merda, filha da puta. Então, foi uma das minhas maiores frustrações, acho que foi o Prince of Persia. E um dos meus maiores orgulhos, acho que é o Doom. Você falou do Doom, eu acho que é o Doom. Sem o IDDQD? Sem o IDDQD. Eu consegui jogar sem e consegui terminar. Depois, assim, de muito martelar, assim, tipo... Foi um assim, ou dois? Um. Eu não conquista. Lembro qual é mais difícil, mas pra mim os dois eram impossíveis. É uma conquista. Um, meu, ali eu suei. Foram meses de jogando. Foram meses jogando o jogo pra poder... PC. E agora eu tô jogando um que eu gostaria de indicar pra vocês que gostam de puzzle, que é um outro tipo de jogo que a gente não falou muito de dificuldade, mas que é puzzle, que é outro tipo de... Que é o The Witness, que é do mesmo produtor do Braid, que é um jogo difícil para caralho. E eu sou bom de puzzle, hein? Eu, modéstia à parte, sou um cara que sou bom de puzzle, mas esse é difícil pra caralho. E tem alguns momentos que você trava. Mas, pô, quando eu terminar, vou ter orgulho. Vai ser foda. Você nem sabe se você tá perto ou longe de terminar. Não faço a menor ideia, porque ele não te dá indicativo nenhum. Você não tem mapa, você não tem nada. É completamente solto, você não tem nada. Você tem três botões. Você tem três botões no jogo. Você anda, você tem um botão de cancelar e um botão de selecionar uma tela, vai, que são as telas que você usa pra fazer os puzzles. Você tem três ações no jogo, é uma coisa bizarra. Mas é legal pra caralho. Se o Braid for entrar numa escala de dificuldade alta, ele pode ser um dos orgulhos. Cara. Ah, o Braid é difícil, cara. Eu acho difícil pra caralho. Eu não terminei o Braid até hoje, cara. Eu terminei, mas eu terminei porque eu fiquei retardado, fiquei obcecado pelo jogo. Aí, mas... Eu acho que eu também nunca terminei o Braid. Eu nunca terminei. Vale, que é louco. Assim, eu não terminei porque assim, começou a colocar outras coisas na frente e eu quis levar pro pessoal de não ver na internet a solução de determinada coisa. Não, o Braid não pode. Não pode. É, não pode. É contra as regras, né, cara? E aí eu fui deixando pra depois. Bom os meus, cara, bom, de frustração, cara, tem muita coisa antiga de frustração. Muita, cara, muita coisa antiga. Ainda mais, assim, muita coisa de Nintendinho, porque eu não tinha Nintendinho, então eu tinha que jogar Nintendinho na casa do camarada. Então, por exemplo, o Battletoads, com certeza, aí é uma frustração, acho, pra muita gente, né, cara? A própria série do Mega Man, o Eder falou. Então tem muita coisa. Agora, de conquista, eu vou me estender, eu sempre peço pra vocês, vocês falam só um de cada e eu vou falando um monte. Né? Eu falo 12, é sacanagem. Bom, mas ó, de conquista, o Ghosts'n Goblins eu terminei, o R-Type, como eu falei, eu terminei. Ghosts'n Goblins é a resposta, hein? É resposta. Esse merece um quadro na parede, hein? E eu vou falar que o Ghosts'n Goblins eu terminei mesmo, porque você tá ligado que pra terminar de verdade você tem que terminar duas vezes, né? É duas vezes seguidas. Ah, é? É, que quando você termina a primeira vez, você não pega a princesa. A princesinha não tá lá, e você tem que jogar o não mesmo jogo tudo de novo. Você joga literalmente duas vezes pra você ter o final verdadeiro, pra o final que você pega a princesa. Puta. É o caralho, é uma merda. E eu fiz essa merda. Agora, uma coisa curiosa, cara, que eu queria falar de conquista e de... Ao mesmo tempo, é uma conquista e uma frustração. Eu conquistei e fui conquistado pelo jogo, que é o Demon Souls. Porque assim, da série Souls, tirando 2, eu sempre falo que eu excluo 2, porque o 2 eu não terminei, porque eu não tive muito saco pra terminar o Dark Souls 2, que eu acho que ele é um pouco diferente, né? E ele não foi produzido pelo cara lá, o Miyamoto, eu ia falar Miyamoto, não é Miyamoto. Enfim, Os outros, o Dark Souls 1, o Bloodborne e o Dark Souls 3, eu terminei, game mais, terminei de novo, game mais e fui embora. Fui embora. Tanto que eu falei lá no começo que assim, o jogo fica um pouco mais fácil na segunda vez, né? Só vale pra esses aí, não vale pro Demon Souls, cara. Porque o Demon Souls, assim, cara. O Demon Souls eu acho que foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na vida, cara. Assim, e eu só terminei, mano, porque se eu não tivesse terminado, eu não ia conseguir viver. E, tipo, eu absorvi aquilo pra mim de um jeito que eu falei, você não, levou cara, isso pra terapia, mano? Não, é. Eu já acho que isso aqui é uma terapia em grupo. Os caras é uma terapia em grupo, cara. Dúvida, não, mas não o Demon Souls vale, cara, assim. Eu não sei por que eu fiz isso comigo. Eu acho que eu sou masoquista, que eu falo, não, eu tenho que terminar. Mas, cara, é um jogo desgraçado por dois motivos. Por isso que eu falo, que foi uma conquista e eu fui conquistado. A conquista foi porque eu terminei. É uma coisa que eu não canso de falar, mas assim, o último boss do Demon Souls, ele rouba level. E assim, não é que você rouba level na batalha que você tá e aí depois você começa de novo. Não. Eu cheguei, eu devia estar quase no level 60, devia estar no 50 e alguma coisa. Ele roubou meu level até o level 32, cara. Nossa. E assim, não volta o seu level. Não volta. Muito, muito, muito bem. Terminei, conquista. Puta, que foda, que maravilha. New Game Mais. New Game Plus. Eu não passo da segunda tela. Não passo. Não é que eu chego no boss e morro no boss. Eu não chego no boss. Nossa. Eu não consigo jogar o New Game Plus do Demon Souls. Não consigo, cara. E isso pra mim é uma frustração. Tanto que assim, eu nem tento mais. Eu nem tento mais. Eu tenho aqui o jogo pro Play 3 e tal, bonitinho, mas eu nem tento mais. É, isso tem que ser trabalhado, cara. Isso tem que ser trabalhado. Porque tem assim, a sua vida. Se você conseguir passar da segunda tela, ela já vai melhorar. Né? Se você conseguir. Eu já sofri muito pra terminar, cara, uma vez. É o suficiente. É um jogo que eu. Assim, não é, mas assim, eu tenho que colocar na minha cabeça que é que pra eu poder viver, senão eu não vou mais viver. Então, mas o legal é que mesmo com isso você ainda gosta do jogo, né? Isso que é bacana. É, é um puta, é um jogo legal. Isso que é da hora, o jogo não mas, ferrou. Assim, eu concordo que assim, de todas as séries Souls, pra mim, assim, de longe, Demon Souls é o mais difícil, mas assim, ele também é o menos equilibrado, talvez. Ele não é injusto, mas ele beira muito a injustiça. Ele beira, ele tá ali, assim, tipo... Por causa dessa dificuldade do... Mas aí esse New Game Plus também é pra maluco, né? É coreano. Como diz o Thiago, é pra quem tem o banco preferencial lá no metrô. O banco cinza. Reservado. Você compra o jogo, vem com atestado médico, assim. Não tem problema, tá? Se precisar, tá aqui o documento. O pessoal fala muito, cara, da dificuldade dos Dark Souls e tal. Mas o Dark Souls, eu falei, ele é difícil. Não vou falar que ele não é difícil. Mas ele é muito. Se você for paciente, ele, tipo, é administrável, cara. Você consegue jogar. Eu quero jogar o 3, que dizem que é uma. O 3 é foda. É o que eu falei, cara. É o 3 e o Bloodborne. O Bloodborne, aliás, bom, já que isso, já roubei no jogo, tô falando, uma outra conquista. A única platina que eu tenho na PSN, eu só tenho uma platina. É o do Bloodborne. Nossa, eu tô sofrendo com o Bloodborne, viu? Puta que pariu, que jogo do caralho. É, ele é difícil. Nossa. E assim, eu não sou, cara, assim, eu não me vejo como um jogador hardcore pra caralho, que pega e faz tudo no jogo. Eu não tenho não, paciência. Eu não sou tudo. Nem perto. Eu não tenho paciência, cara. Tem jogo que eu gosto de explorar, tem jogo que eu gosto de fazer o máximo possível. Mas assim. É que nem, ó, bom, tipo, eu tô roubando toda hora que a conversa tá indo embora. Quando a recompensa vale a pena, né? É, então, é que eu tô roubando muito, que eu já tô dando outro exemplo, mas assim, eu dando um exemplo, por que que eu não sou esse jogador paranoico? Eu acho que toda minha paranoia eu gastei no Demon Souls. O Red Dead Redemption, eu terminei, porra, legal pra caralho, não é um jogo tão difícil. Só que se você quiser platinar, ele é difícil pra caralho, porque ele tem muita coisa pra fazer, cara. Muita coisa, é. Tipo assim. É tipo todos esses grandes, né? Skyrim e The Witcher 3, Batman. Então, mas meu, pra platinar eles são gigantescos. Cinco, né? Mas assim. E não só, você precisa ter alguma. Você precisa saber, porque tem alguns troféus escondidos que é assim. matar 50 inimigos com uma arma específica, dando coisa, tiro, cara. Pulando, puta que pariu. Então, aí a gente vai entrar na questão de troféu e, como meu contrato ainda não venceu, eu vou pegar um exemplo que é legal de se fazer o troféu, que é o caso do Assassin's Creed 2. Tem um exemplo besta, mas no Assassin's Creed 2 você tem um irmão mais novo que morre, tipo, não é spoiler, spoiler de 1950 também não é spoiler, né? O irmão mais novo do Ezio, ele morre. Só que antes dele morrer, ele tava colecionando umas penas. Pena de pombo, ele via a pomba, ele guardava as penas. Aí ele chega pro irmão dele e fala assim: ah, depois sou eu que tenho problema. Quê? Depois sou eu que tenho problema. Ah, não. O maluco coleciona pena de pombo, mano. Mas, Horácio, na Itália, na Itália, no começo do iluminismo, tava todo mundo com problema. Então, ele chega pro irmão dele e fala: ah, se você promete pra mim que se você ver uma pena, você vai pegar pra mim? Aí ele fala: não, beleza, prometo. E aí o moleque, o irmão mais novo dele, morre enforcado e tudo mais. E ele lembra da promessa, que ele fala: mano, eu prometi. E o que acontece? Depois que os irmãos deles morrem, a mãe do Ezio, ela fica catatônica. Ela fica parada lá rezando e não fala com ninguém. Pra você conseguir fazer ela falar alguma coisa, você tem que pegar todas as penas. Então, assim, é esse tipo de tarefa que eu acho legal. Que ele te dá uma recompensa com a história. Sim. Se você não pegar a merda das penas... Primeiro que você desonrou seu irmão mais novo, que você prometeu. Você vai ter que viver com isso. Você fala: mano, eu não peguei o bagulho pro irmão mais novo, velho. Que tipo de irmão eu sou? Segundo, que sua mãe vai ficar catatônica, porque você não pegou a porra das penas. Aí você fala: mas o que tem a ver as penas com a mãe? Nada. Foda-se. É a condição que o jogo te deu. A recompensa é boa. Aí eu acho legal. Aliás, eu acho que esse dá um outro podcast. Jogos que tem recompensas interessantes, né? Porque recompensa genérica é o que mais tem em jogo. Pra piscar lá, plim. E tem também, ainda, ligado com a recompensa, ligado com a dificuldade, tem os injustos também, que eu comentei com o Eder também. Quando ele me contou essa história do Assassin's Creed, eu falei do Batman Arkham Knight. Sim. O Arkham Knight, eu acho uma puta sacanagem. Uma puta sacanagem. Porque você termina o jogo, ele não te dá o final. Ele te dá lá, tipo, um finalzinho genérico. Só que se você quiser saber exatamente o que aconteceu, você tem que pegar todos os colecionáveis. E foi uma das coisas que eu fui idiota o suficiente pra levar pro pessoal. E aí eu tive que ficar jogando aquela merda. Puta, tempo pra caralho pra pegar todas as bostas dos colecionáveis. Porque, assim, eu não queria ver na internet. Porque se eu visse na internet o final verdadeiro, eu estaria contra as minhas regras. Eu não posso ver o valores, final. Né? Valores, claro. Valores, exatamente. Eu não posso ver o final de outra pessoa. Como é um jogo que ele tem um troféu que eu acho... Putz, cara. Eu não sei se é o Asylum ou se é o City. Mas que ele tem aquele troféu que você para no beco e vê e fica... Ah, e ele... Mano, é o troféu... É o City, não é? Mano, deve ser o City, porque o Asylum é dentro do Asylum. Asylum, né? É dentro do Asylum. Tem cenas fora, mas é imaginária, né? É. Assim, é um troféu animal. Animal. Mas aí o cara me faz. No mesmo jogo, o cara coloca esse troféu que é genial. E coloca outro que você tem que fazer tudo pra ver o final. E tem coisa errada. Ano por hoje. Hoje eu não vou esquecer de dar os recados. Esse podcast tá indo pro blog em formato de podcast realmente e o vídeo vai pro YouTube, portanto eu peço para que você que esteja vendo no YouTube, assine o nosso canal no YouTube, se você estiver escutando o podcast pelo iTunes ou diretamente no nosso blog, assine o nosso RSS de podcast lá no iTunes ou no seu player de podcast preferido. Muito bem, obrigado por terem escutado e aí até a próxima. Falou! Trilha sonora dos jogos Battletoads e F-Zero.